Porteiro, me faça um favor, abra esse portão, o interfone pra ela. Ela mora lá no 26, lado esquerdo do segundo andar, mesmo lado do meu coração, que está de plantão e pede pra entrar. Porteiro, sei que estou errado, mas estou implorando pra falar com ela. A chuva não me incomoda, o frio não me faz desistir. Se acaso não lhe convencer, espero amanhecer até ela sair. Porteiro, é por amor que eu estou aqui. Olha o desespero do meu coração. Já descarreguei meu telefone, chama, chama e ela não atende a ligação. Porteiro, é por amor que eu estou aqui. Meu caso é complicado, mas tem solução. Pra gente pôr um fim nessa novela, interfone pra ela ou abre esse portão. Porteiro, sei que estou errado, mas estou implorando pra falar com ela. A chuva não me incomoda, o frio não me faz desistir. Se acaso não lhe convencer, espero amanhecer até ela sair. Porteiro, é por amor que eu estou aqui. Olha o desespero do meu coração. Já descarreguei meu telefone, chama, chama e ela não atende a ligação. Porteiro, é por amor que eu estou aqui. Meu caso é complicado, mas tem solução. Pra gente pôr um fim nessa novela, interfone pra ela ou abre esse portão. Pra gente pôr um fim nessa novela, interfone pra ela ou abre esse portão.